Ele esqueceu o nosso aniversário de casamento. Querida Julie, pelo que entendi de sua carta, você se ofendeu semana passada porque Michael esqueceu o segundo aniversário de casamento de vocês. Um dia tão significativo para você. Um dia escrito com letras douradas em seu coração e em sua memória. Ele não a cumprimentou pela manhã com querida. Esse é um dia especial para nós dois. Em vez disso, perguntou-lhe se você se lembrara de cancelar a consulta dele com o dentista. Confesso que tive vontade de rir quando li seu relato dessa cena. Lembrei-me novamente de My Fair Lady. Você se recorda da tirada do professor Higgins contra as mulheres e de sua pergunta ao seu amigo Pickering? Se eu esquecesse o seu estúpido aniversário, você faria um escândalo? Como esperado, Pickering, representando a maioria dos homens, disse que não. Perceba com isso que Michael não foi o único homem a pecar por esquecer uma data importante. Como ele, a maioria dos homens consegue se lembrar de coisas pequenas, como levar o lixo para fora, mas se esquecem de eventos importantes, como aniversários de casamento. Alguns homens sequer se lembram de levar o lixo para fora. O fato de vocês dois terem se casado é tão importante para Michael quanto para você. Mas a cerimônia terá acontecido numa sexta-feira, 21 de maio. É algo para ele que não tem tanta relevância. Sei que hoje muitas pessoas discordariam de mim, mas não tenho dúvida de que isso é uma consequência óbvia dos diferentes ritmos psicológicos de homens e mulheres. Como uma mulher, você tem um forte senso de concretude, uma data em particular. Uma hora em particular. Michael, por outro lado, é mais abstrato, motivo pelo qual a importância que você dá aos detalhes às vezes pode irritá-lo. Tenho certeza de que ele deve se perguntar: como ela consegue ser tão detalhista? Quem se importa se a mesa está arrumada desse ou de outro modo? Preocupações como essa são mera futilidade. A experiência me ensinou que os casais modernos que negam a realidade dessas diferenças psicológicas têm mais problemas do que aqueles que as reconhecem e fazem delas um uso amoroso para enriquecer um ao outro e aos seus casamentos, colocando em prática a complementariedade mútua que já mencionei. Um dos aspectos maravilhosos e desafiadores do casamento é esse convite a você tentar transcender a sua própria estrutura, compreender seu marido e se tornar uma pessoa melhor ao lado dele. Considere, por exemplo, o seu senso feminino para os detalhes e a sua boa noção de tempo. Sem dúvida, vê alguma importância em horários e datas, mas talvez também exagere nessas preocupações temporais. E o acuse de infidelidade ao passado, caso ele se esqueça de alguma data. Michael também deve aprender a transcender a sua estrutura masculina e perceber que o dom feminino para a concretude é um ponto forte. Em vez de desdenhar do que pode lhe parecer manias femininas. Paradoxalmente, quanto mais ele compreender o modo como você vê as coisas, a visão feminina, você diria. Mais fácil será para você ajustar a sua própria perspectiva. Ao mesmo tempo, ele aprenderá a prestar mais atenção aos detalhes e a ter sensibilidade para com as suas preocupações enquanto esposa. Há inúmeras outras áreas onde vocês podem se enriquecer mutuamente. Michael parece ter o talento masculino de isolar sua mente de suas emoções, ao passo que em você, mente e coração formam um todo belo e único, o que é uma das mais admiráveis características femininas. Focar nas virtudes de Michael irá ajudá-la a incorporar ao seu caráter feminino alguns traços masculinos, como objetividade, coragem e amplitude de opiniões. sem com isso se tornar masculina. Por outro lado, a atenção amorosa que Michael lhe dedicar o ajudará a substituir a sua abstração e a sua frieza, tipicamente masculina, por compaixão e sensibilidade aos outros. Ele não se tornará afeminado. Antes, seu caráter enquanto ser humano amadurecerá. Ao incorporar as qualidades do outro sexo às suas estruturas, vocês se tornarão mais humanos, na acepção bíblica e integral desse termo. Deus fez o homem e mulher, ele os fez. É possível verificar essa verdade nas vidas dos grandes santos. Lembrem-se da gentileza e da doçura de São Francisco de Assis, da coragem e da força de Santa Catarina de Sena e de Santa Teresa d'Ávila. É uma grande bênção quando, através da pessoa que amamos, conseguimos transcender a nossa visão limitada das coisas. Aprendam a se aproximar um do outro, como o cego o fez com Cristo. Diga a Michael carinhosamente: desejo ver. Então, da próxima vez que ele se esquecer de um aniversário de casamento, lembre-se de que não se trata de falta de amor, mas de diferenças naturais entre homens e mulheres. Tenho certeza de que seus problemas serão cada vez menos recorrentes à medida que ambos aprenderem mais sobre as estruturas psicológicas um do outro. Com amor e alegria, Lily.